935, bom dia. 935-4299, bom dia. Equador, bom dia, azul 4299, cruza 1500 pés, saída da El. Bom dia, azul 4299, contato radar, saída da El. 4299. Gol 1435, chama agora Recife, frequência 128.8, alterna 13325, ou então ele é os 1201. Recife 288, alterna 1325, ilhão 201, gol 1435. Baixo 63-12, pode voar na proa 90 para evitar formações? Proa 90, Oxené, 63-12. Obrigado, amigo. Aqui é Covita, frequência livre. Final da 17, baixar travado, Bravo Alfa. Lima, Bravo Alfa, livre pouso, vento 130 graus, 08 nós. Bravo Alfa. Controle azul 4299 solicita manter a presente proa para evitar formações. 7, reporte após desvios, o 4299. Será que o 2 Salvador, 35221, no 49 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Felipe, 2049 no POB, táxi Juliette Alfa, 1862, ponto espera, bom voo. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto espera, dá 10, 118.62, é trip 5221. O trip, por curiosidade, o ATR dos senhores, cabe até quantos passageiros? 72, senhor. Obrigado. Estacionamento, tá 3304, 910. Confirma, é o 3304? Afirmativo. 10 autorizada, parte táxi. Batalha. Alfa Tango Tango, cópia. 125 decimal 45, alterno 1685. Secundário 1685, obrigado, até a volta. Tango correto, pátio 5, qual POB? Gente, chama a torre, seu nome é táxi, Tango Tango. Torre, Alfa. Alfa Tango Tango. 5221 da Trip, o controle agora na frequência 1935 está operando. Alfa Tango Tango, direcionamento de táxi. Olha o azul 4299, vai dar formações, né? Onde voa direto bridge? Mantendo a pro inicialmente, agora de coordenação 4299. 4299, mantém a pro. Nós na Pro de Bridge e chame agora Recife 1288, alternado 13325. Recife 1288, alterno 3325. 4299, ligar a ponte. Bom dia. Prossiga para a torre. Destino. Gente, mais uma vez. Taxi chama para ingresso, Alfa Tango Tango. 5221 decola 28, controle 1 no 9, decimal 35, bom dia. 395, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, trip 5221, passando 2000 pés, perfil da saída Gole. Bom dia, trip 5221, contato radar, Cera Gole. Web, Ciente, Juliette, confere, confirma nível, Guarulhos. Qual a rota preenchida no seu plano? Ataque está 3304 com 156 a bordo, autonomia de 3 e 15, até na consciência. 3304, Juliette Alfa, o ajuste 1015, 18, meia dúzia, ponto espera. Juliette Alfa, 18, meia, ponto espera, 3304. Oito no Uno, chega. Autorização para Guarulhos? Gente, agora copo. Bom dia, South America 980. O 3304 mantém a posição no pátio antes de ingressar na Alfa, ok? Prossiga, mantém a posição aqui na Alfa 3304. America 980, Juliet Information, you are na B2 to copy. Do we have Juliet and clearance on request to speak? Ok, stand by one to clearance, confirm flight level. Pro Noroeste, Guardião 05, confirme o comandante. Tivo autorizado, direto pro Noroeste, vento no 20 graus, 069, Guardião 05. Espera 3604. B5811, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, na Upper Whisky 50. Decolagem da pista 10, curva direita, saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Bidev, intercepta 50. Controle 1935 e transponde 5473. 935, até a volta. Tango, Tango, corredor Axé. Web, cotejamento correto, intensidade 1 na transmissão. Afirma. Transponder, mantenha 1 mil pés no corredor Axé, reporte farol da barra. 5, corredor Axé, chamará através do farol da barra. Alfa Tango Tango. Controle, Guardião 05. 28, bom dia, cruzando 90 para 150, centro da Juliette, na Mari. Guardião 05, setor do sobrevoo do centro da cidade, na escuta do controle. Controle, Guardião 05. Guardião 05, na escuta do controle, reporte para o regresso. Na escuta do controle, repousada para regresso 05. Vai ficar na região do Campo Grande. Campo Grande, gente. Gol 888, via Mari, desça para o 050. 01. O senhor copiou no 888. Gol 888, via Mari, desça para o 050. Yamari 050 no 882. A gente vai ficar no circuito da 10. Negativo. Qual o estimado de voo do Olimpo? Cerca de Yamari 15. E a intencionamento aguardando cópia. Intencionamento Olimpo 01. Salvador, Oxana, 6319. 6311, Juliette em curso, aguardando cópia. Obrigado. 3304, decola aos 34, controle 119, sinal 35, bom dia. 1-1-9-3-5 da 3304. Controle TAM 3304, decolado, perfil Gole. TAM 3304, está em contato radar. Suba o 340. E vamos modificar sua saída. Intercepta agora a radial 275 de Salvador. E sai em rota. Subindo ao 340, peço que o senhor me repita novamente as instruções de saída. Modificação na saída, intercepta 275, radial 275 de Salvador, a saída é left, em rota. Radial 275, qual seria o limite? É em rota, saída é left. A saída que temos é a saída Gole, senhor. Ok, vamos modificar a saída, devido a tráfego à sua frente. Intercepta agora a radial 275 do Salvador, a saída é left, é em rota. Ok, eu vou interceptar a radial 275, a mudança de saída, aguarde só um minuto, não temos a saída em mão, só um minuto. Ok. Qual seria a falha de comunicação inicialmente? É, elefa. O senhor poderia soletrar? É, rota. Puka departure, Rocket transition 11935 for departure and squawk, I think 5502. As affirmative, 5502, coming back to push and start up, gate 11. 5502, we are ready to push back and start now. Okay, clear to push, come back to taxi. Clear to push. 311, pronto, a copa? Prossiga. Autorizado Guarulhos no nível 360, na perisca 50. Decolagem 1-0, curva direita, Dael Leda. Após Leda, voo direto Bidev, intercepta da perisca 50. Controle 1935 e transponder 5475. Está autorizado 360 para Guarulhos, na perisca 50, na subida da Euleda, os Bidel. Controle 1935, aciona 5475. Após Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Correto, reporte pronto. Com 888, prossiga. Vai fazer pequeno desvio pela esquerda, proa 20, 15 graus à esquerda, devido a formações bem próximo a Itapa. Eficiente, livre desvio, com 888, desça 3 mil pés, ajuste 0, 1 a 5. Eu tenho um tráfego, 12 horas, 12 milhas, é um Charlie 402, mantém 1 no mil pés rumo oeste, sem indicação de altimetria. Tente, vai descendo para 3.015, uma proa de interceptação da final. X-ray. Termo livre, os desvios, reporte no localizador, o 1888. Reportará. Controle TAN 304, por gentileza, confirme. Ah, no momento está estabilizado na 275, aí após a intercepta a roda aí, nessa radial, ou está autorizado direto ao feed? Alternando Campinas com 4 horas. Gente, táxi via Juliette Alfa, ajuste 1015, 18.6 no ponto espera, 3163. Juliette Alfa, 1015, 18.6 no ponto espera, 10, TAN 3163, um bom dia. Ok, intercepta pro de ofício ali. Pode ser ofício. Ok, o ano ofício da 3304. Obrigado, colega. Salvador, Olimpo, 01 para o táxi. 01, pronto, a cópia. Afirmativo. Autorizado, TGL na 10, decolagem no 0, curvas pela esquerda, 1.500 pés. Controle 1935 em casa de falha. E o transponder 0117. Gol 982. Bom dia. Na chegada da Mari, vou na proa de Mari. Correção, vou ITAP, para a chegada da Mari, desça até o nível 140. O ITAP no perfil da Mari, desce até 140, gol 1982. Firma, 982 informa o tráfego, 10 horas, 12 milhas, é um Alfa Tango 72, livrando nível 130 para o 50 rumo Nordeste. Gol 1982. Do you have on board? Juliet Alpha and 138 souls on board. Okay, 138 souls on board. Hold shot, contact tower on frequency 118.60. 186 American 92. 325. 288-133-25, trip 5221, obrigado. T3304, chame agora o centro Recife na frequência 128.8, alterna 133.25. 288-133-25, tá? 3304. Pode estar 1-0, pronto. São 3163, Alira Fola, vento 170 graus, 069. E alinhar e manter? 3163, senhora, qual a posição tem que ser cortada? Alinha e decola, o TAN 3163. Afirmativo, autorizado a linha de guarda de ligação, 3163. Tipo 01 na hotel para cruzamento. Olimpo 01, mantém a posição. Mantém a posição, 01. Está estabilizado no localizador, no gol no 888. Ainda 7 milhas de duna. 888, complete final ILS, pista 10, chame torre 1186. 988. Bom dia. Gol 1982, desça para 3 mil pés, ajustado no 015, reduções a critério. 1015, gol 1982. Vai manter essa proa, senhor, ou o senhor vai vetorar de novo a etapa? No princípio, vai manter a proa, está ultrapassando o trip à sua esquerda. Ok, então essa proa, inclusive, fica melhor para nós, liberamos uma formação ali em etapa. Muito obrigado. Foi 01, autorizado o cruzamento da pista no 0, táxi via Delta e Alfa, chame no ponto, espera da 10. Olimpo 01, autorizado cruzar a pista, Alfa e Delta, chamará no ponto de espera, Olimpo 01. São 3163, decolas 46, controle 119, decimal 35, bom dia. Salvador, o SDF 5811, pushback para 9. Dado 9, repartaxe, vai. Pode ser o dado do repartaxe, pode ser. Trip 5414, reduz a 210 nós, desça 4 mil pés, ajustado 1015. Ok, 1140 nós. Não, 210. 210 nós. Salvador, bom dia, Força Aérea 2733. 2733, bom dia, prefeito. Gente da Juliette, 3 a bordo para a terceira de 3. Autorização e entrada. Gente, aguarda a relação, terceira de 3 da centena. Como é que vai acionar então por conta de risco aguardando a autorização? Gente. Apenas por 5 milhas e a gente já retorna a dona aqui. Calibre Desil, 982. Gente, obrigado, eu informo, voando na Projetuna novamente. Protegue-se 4-4, fazendo um desvio de 10 graus à esquerda, por 5 milhas. Crescente, 5414, Calibre Desil, desça agora... Continue descendo até 4 mil, ajustado 1015. Quer descer para 4 mil, ajustado 1015, protegue-se 4-4. Salvador, está retornando a Projetuna, gol 1982. George